agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, vamos levar até você os conteúdos da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e também com as mulheres, falando sobre a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médiuns, principalmente mulheres, e recebidas e coordenadas por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que nós estamos precisando, vem trazer a fé e a razão que se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, de nossas superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagens de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia. Bom dia, Maurício Tomé. Hoje nós estamos aqui com a ausência dos nossos queridos amigos Rodrigo Costa e Jorge Reis. Então, Maurício Tomé está aqui conosco para trabalhar e para ser entrevistado. Hoje ele tem dupla função, ele e a Beatriz, que está aqui conosco também, né? Bom dia, Maurício. Bom dia, Rui. Bom dia, Beatriz. Toda a equipe aqui do programa, o pessoal que está lá em Uberaba, Rodrigo, Jorge e a trupe, né? Está o Francisco lá conhecendo o Triângulo estreando rapidinho. O menino vai ser prodígio, né? Camila, feliz aniversário. Ontem ela fez mais um ano aí de ciclo. Isso. Né? E a Maria Auxiliadora, que está lá com o Jorge também. Um grande abraço. E nós, então, eles foram lá no encontro dos amigos do Emmanuel. Do Emmanuel, que é lá de... esse é vivo ainda, esse está encarnado, né? Do Emmanuel, que esteve aqui conosco. Ele é da cidade lá de Conquista. Eu fiz uma pesquisa no Google e Conquista tem só 7 mil habitantes, mas tem um espiritismo muito forte lá, né? E quem está presente nesse encontro é o Bacelli e o Tadeu de Araxá. E eles também vão fazer uma visita no Lar Espírita Pedro e Paulo. Então eles têm uma agenda meio puxada hoje lá em Conquista. Agenda puxada, mas uma agenda abençoada, hein? Então nós vamos para a nossa prece inicial hoje, contando aqui com a nossa querida amiga Graça, que é companheira de todos os momentos e todas as horas, e vamos então pedir para a Graça para fazer a nossa prece inicial. Bom dia a todos os ouvintes da rádio do programa Viver Espírita e aos colegas de trabalho aqui do lado, que Jesus nos abençoe para mais uma tarefa do dia de hoje. Vamos agradecer aos nossos amigos espirituais que já estão presentes desde a manhãzinha, preparando com muito carinho esse ambiente para nos receber. Agradecer a Deus, nosso Pai, pelo presente das reencarnações, para que tornemos pessoas melhores, espíritos melhores a cada dia. E a Jesus, o nosso Divino Mestre, o nosso guia e modelo, o qual temos ou deveríamos seguir. Vamos pedir a bênção desse nosso irmão e que ele nos envolva no seu manto azul de muita paz e envolva todos os ouvintes da manhã de hoje e que aproveitemos o aprendizado e coloquemos em prática tudo aquilo que ele nos ensinou com muito carinho. Bom dia a todos, que Jesus ilumine o lar de cada um. Que assim seja. Tema do dia. tema do dia de hoje será Sábios Ensinamentos e um subtítulo, Tragédias Causadas pelo Homem. E nós contamos também com o apoio da nossa querida amiga de todos os momentos também, que é a nossa Beatriz Porto. Ela e o Maurício são aqueles que nós pedimos para vir ao programa, eles vêm prontamente. Tanto é que eles já fazem parte, inclusive, dos vivencianos, né? Olha, tá, eu que não vim com a camiseta hoje, eu e o Maurício, né? Maurício não esteve aqui domingo, mas o Jorge deve ter reservado já uma camisa para o Maurício. Então, nós temos aqui a Bia, que vai também nos ajudar no programa, e vamos substituir com muita presteza, com muita seriedade, os nossos amigos Rodrigo Costa e Jorge Reis. Bom dia, então, bom dia. Mais uma vez. Bom dia, Bia. Bom dia, isso. Bom dia, Maurício. Bom dia. Você falou substituir. Ninguém é substituível, né? A gente vem e faz um pouquinho a nossa parte de ajuda, né? Um beijão para Camila, que fez aniversário ontem. Eu já vi a foto. Hoje o Rodrigo já mudou até a foto de capa dele lá do Face. Eles todos lá, o Jorge, a Dora, o Francisco, lá em Uberaba. Que Deus abençoe, uma linda viagem, né? E gratidão. Gratidão por estar aqui. O Rodrigo mandou uma mensagem para mim, para que a foto do Maurício fosse de qualidade 100%. Então, estou perguntando ao Maurício, Rodrigo, a qualidade está boa? Você me dá uma resposta, vê se está boa. Está 100%. Porque ele mandou, queremos que a foto saia com o padrão do Vivência Espírita, né? E você falou da camiseta, né? Então, semana passada nós estávamos todos, aí eu vim de uniforme. Então, eu deixei o uniforme porque eu vivi esse espírito. Mas esse aqui aí também é uniforme. Também é uniforme. Bom dia a todos os ouvintes. O Maurício trouxe aqui uma livraria, aqui, só para falarmos sobre o assunto Tragédias Causadas pelo Homem. Maurício, aonde você encontrou essas respostas para essas tragédias causadas pelo homem? Tenho o hábito já há algum tempo, desde quando eu me formei lá como expositor, né, como preletor, né, das escolas de aprendizes, eu comecei a me cercar de livros que seriam básicos para a gente poder trabalhar. E eu descobri o guia de fontes espíritas. Vamos mostrar aqui para o pessoal. Esse guia de fontes espíritas, por exemplo, ele é um livro da FEB, sobre fontes espíritas apenas da FEB, mas ele tem quase 700 páginas. E só colocando assuntos. Então você vem aqui, por exemplo, flagelos. E aí vai indicar em todos os livros da FEB até então, dessa edição, em que obras estão o assunto flagelo, você vai ali e dá uma estudada. E eu tenho usado isso aqui muito para fazer escola de aprendizes, né? Ao longo desses anos aí. Porque lá na escola a gente recebe, né, uma indicação de bibliografia, né, para a gente dar uma estudada. Aí eu fui naquele congresso da FEB em Brasília, né, sobre os 10 anos, né, do Chico Xavier. Também vi lá a revista Espírita comemorativa. Eu comprei essa edição. E aí também nessa edição da revista Espírita a gente tem volume dele que é só o índice geral de toda a revista espírita, da mesma forma. Então você vem, pega o assunto. Então aqui está a capa, ó. A revista espírita, aí já com mais de 160 anos, né? E aí a gente vai lá, estuda o assunto. O que que eu fiz, né? A gente tinha combinado continuar estudando, né, o Deolindo Amorim, que eu gosto muito. Eu também gosto. E eu estava com ele, né? O livro estava no porta-luvas do carro. Mas aí a gente viu o que aconteceu aí, né? Em Brumadinho. E eu quis aprofundar um pouquinho esse assunto das tragédias causadas pelo homem. Tem dois tipos, né? E isso está na literatura. Tem as tragédias naturais e tem as tragédias causadas pelo homem. Essa é o fato de Brumadinho é a segunda categoria. Tem gente que tenta pensar que isso é uma tragédia natural, e não é. É uma tragédia causada pelo homem. Como a primeira foi classificada como tragédia natural, a de Mariana, e também não é correta. Há 3 anos atrás, né? É, foi enquadrada na lei de forma errônea, acredito eu, e isso deve ser revisto pelo que aconteceu agora. É uma causa das mãos humanas, foi negligência, foi um erro, alguma coisa. Nós não estamos aqui para cravar os culpados, a gente está aqui para falar do assunto, dizer o quanto é importante a gente assumir aquilo que nós fazemos, né? Como diz Kardec, né? Todo efeito tem uma causa. E numa tragédia dessa, não tenha dúvida, nós estamos vendo só o efeito. Agora, a gente vai achar aí ao longo desses anos a causa. E eu tenho um livro em casa das mães da Boate Kiss. Esse eu não pude trazer. Lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, né? Em Santa Maria. Mães que receberam cartas dos seus filhos sobre a tragédia da boate lá em Santa Maria. Falando também de tragédias causadas pelo homem, tragédias coletivas, né? Muitos desencarnes no mesmo episódio. E esse de Brumadinho chama muito a atenção, por quê? Provavelmente, quase certeza aí, que vai ser a maior tragédia em número de pessoas da história do país, porque foram sepultados ali embaixo daquela lama mais de 300 pessoas, é o número estimado. Por quê? Haviam 200 funcionários da Vale, mais 100 ou 100 e poucos funcionários terceirizados, aí os moradores que estão ali soterrados. Por isso que vieram esses equipamentos de Israel, porque nós não temos condições técnicas. A lama é uma lama difícil, não dá para cavar de forma consistente naquilo. Eu tive uma experiência de um ano, né, trabalhando com terraplenagem. E imagino, quando você pega uma área onde tem já o lençol freático, mesmo sendo terra, quando você escava, já sai uma lama difícil de colocar num caminhão para movimentar essa terra, imagina do jeito que está lá. Aquela lama represada, ela está mole. Então a gente sabe que vai ser muito difícil. Aconteceram já os, entre aspas, ditos milagres, né? Algumas pessoas conseguiram sobreviver soterradas. E a esperança é que a gente ainda veja alguns podendo serem salvos, né, dessa tragédia que vai nos trazer grandes lições. Acredito que as tragédias, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento causado para centenas de pessoas, vai chamar atenção ao país, porque a gente vai citar aqui algumas coisas de Allan Kardec, na Revista Espírita, no Livro dos Espíritos, obras póstumas. Essas tragédias, elas podem e devem servir de um passo além para a humanidade. Tem que ter uma reflexão, saber tirar proveito dessa experiência, para que a gente dê um passo além no país. Toda tragédia, né, Maurício, é um despertar. É um despertar para os valores da vida, para os valores da humanidade, do amor, do respeito à natureza, né? A terra, o mundo, como a gente fala assim, Gaia está revoltada, né? A mãe terra se revolta, né? A energia se revolta, todo o que se faz, o que o ser humano faz. Eu estava vindo para cá agora, né, e passando ali pela avenida, que eu passo pela Anchieta, são pequenos gestos ali, porque tem muitos restaurantes, muitos bares, a rua está assim, suja, imunda, copos, garrafas, e os garis, os meninos, todos varrendo. Então, se cada um tem uma consciência de fazer um pouquinho da sua parte, sabe, a pessoa fala, não, mas é só um papel de bala, é só um copinho, põe ali mesmo. E tá ali a lixeira, gente, a lixeira tá do lado e as coisas estão no chão. É uma consciência, então é a consciência do ser humano, não é? A tragédia, eu vejo assim, ela vem para aumentar a nossa consciência, despertar para o amor. Onde nós vivemos é a casa onde nós vivemos. Não, e tem algum mais mal educado que diz, se não jogar no chão, não dá trabalho para os lixeiros. Outro dia eu achei interessante o pessoal dizer que lixeiro é quem joga no lixo, porque os garis são os limpadores são os limpadores do lixo, né? Eles não são lixeiro, eles são simplesmente um trabalhador da limpeza pública. E tem muitos que falam, se eu não jogar no chão, não tem trabalho para os lixeiros, né, entre aspas. Mas, Maurício, E como a doutrina espírita vê essa tragédia? É porque é uma tragédia anunciada, né? Ou não? É, segundo o pessoal que está fazendo estudos aí sobre os últimos dias, né, as reuniões que haviam na empresa, as notícias são de que havia sim um indício e que tinha até uma outra obra que está ainda em situação pior que essa, ou sim. Seja, temos riscos de outros locais terem desastre. E parece-me que é do lado ali. É perto. E ali havia um indício de menor gravidade, imagine só. E a morte de tantas pessoas foi porque a área de trabalho dos funcionários da Vale ficava abaixo, no nível de baixo, exatamente da onde estourou aquela barragem. E a doutrina espírita, no livro dos Espíritos, nós temos, a partir da questão 737, o assunto flagelos destruidores. Fala assim, ó. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos? E aí a espiritualidade fala para nós, para avançarmos mais depressa, existe um motivo, por mais que haja essas dores todas, tem uma finalidade aí para nós avançarmos. Se nós, como país, passarmos isso a limpo, como se está esperando que se passe outros assuntos, a gente está num momento novo, de esperanças novas, que haja menos corrupção. Esse aqui é um assunto interessante, porque nós sabemos que nós estamos evoluindo espiritualmente esse planeta. Será que ainda existe espaço para empresas tão grandes, tão poderosas como a Vale, lidar com a vida humana dessa forma? É chamado todo mundo a pensar o quanto que vale você economizar em segurança ou em tecnologia e deixar de lado o que é mais valioso, que é a vida. Não. Então, entendo que é mais uma oportunidade. E ela está vindo de uma forma talvez mais forte. Se não serviu o que aconteceu em Mariana, está vindo agora uma tragédia que não é tão grande do ponto de vista ambiental, porque ela não se, a lama ela é mais consistente, ela não se espalhou tanto. Agora, em termos de vidas humanas, parece que a gravidade, em algum ponto, as pessoas não entendem que seja até bem maior do que foi em Mariana. Sim. Porque são pessoas. Não. Uma pessoa. Ser humano, né? É um ser humano. A gente está falando de centenas de pessoas. E eu, por outro lado, eu também, como empresário, eu sou militante, né, do empreendedorismo, dos empresários. Estudei muito o que é dinheiro dentro da doutrina espírita, para entender, inclusive sobre a minha atividade. E a gente vê o seguinte, muitas pessoas também dão opiniões como se todos os empresários fossem pessoas inescrupulosas, e não é a realidade. Agora, essa tragédia me chama essa atenção. O país tem que ter um nível de empreendedorismo em qualquer setor, desde o público até o privado, que coloque em primeiro lugar a valorização da vida, que coloque em primeiro lugar a segurança, que coloque em primeiro lugar o bem-estar. Porque qual é o sentido de toda a tecnologia, de todo o avanço da humanidade, se não uma sociedade melhor, onde as pessoas sejam respeitadas? E eu acho que isso é o mínimo, né? O direito à vida. Muitas pessoas, elas desencarnaram sem saber. É muito rápido, né? Porque foi algo assim que você não tem tempo nem de... E não só as pessoas, né, Maurício? A quantidade dos animais. Sim. Né? Os animais. Tem um vídeo de uma pessoa falando assim, olha, aquelas vacas, aqueles bezerros, é da fulano e tal. E como você falou, é tudo construído abaixo da barragem. Sim. Né? Eu falei, o que custa tirar pelo menos do... Não sei, porque as tragédias acontecem. Então, essa previsão... E foram, tem todo o ambulatório, médica, psicóloga, tem tudo. E era uma que era conhecida da família de um amigo da gente, a médica que faleceu lá. Então, é algo assim, você fala, a pessoa não pensa no depois, eu acho, não pensa no futuro. Se essa precisa ter tudo, ter um, como você fala, empreendedor, não são todos que são, como você falou, as pessoas precisam pensar no ser humano mesmo, né? Nesse amor, fazer. E não a ganância só do dinheiro, eu vou ter mais lucro, mas a natureza ali, É tudo, tudo está envolvido, não? É ser humano, é vida, são vidas. É, inclusive aquela pousada que está na beira do rio Paraupeba, né? É, hoje já não pode mais fazer na beira de rio, né? Quer dizer, tem uma distância para ser segurança, preservada, né? Porque antigamente faziam na beira do rio, né? É, e hoje já não se pode mais fazer. Tanto é que aqui em São José tem que manter a distância da margem do rio para evitar justamente essas tragédias, né? Mas... Então, no plano espiritual, imagina a equipe espiritual, o quanto nós, desde que está acontecendo isso, todas as pessoas pedindo, né? Vamos fazer oração, como eu sou do reiki também, então até coloquei, vamos fazer enviar o reiki. Ontem eu estava num trabalho espiritual também, de um grupo que nós estávamos fazendo, e todo mundo tem essa consciência que nós precisamos ajudar o plano espiritual a recolher essas almas que estão, esses espíritos que vão estar, sabe, se debatendo ali, não sabe, não deu tempo nem de entender o que aconteceu. Não, e já pensou nós, dentro da doutrina espírita, ver aqueles espíritos, deve estar perdido, né, desesperado, porque não esperava que viesse e fosse... falecer, desencarnar assim tão rápido e de uma maneira tão... É o despertar, né? É. Nós estamos no despertar. Uma coisa assim que me chama a atenção é o seguinte. Muitas pessoas tomam decisões, e eu falo com propriedade porque é um ambiente que eu tenho bastante conhecimento. Não só de forma acadêmica, mas também profissional, aí estudando comportamento humano. Muitas pessoas fazem coisas que levam a tragédias, e às vezes não é por ganância, é por desconhecimento mesmo, ou uma cultura de exploração pura. Isso. Não pensar no outro, agir. A pessoa deve, muitos que tomaram decisões, que estão vivos, estão assistindo o que está acontecendo, devem estar passando momentos complicadíssimos. É. Porque muitos deles são funcionários e não lucraram mais por uma decisão, por exemplo, de, a gente não precisa fazer isso, vai custar tanto. Ele não ganhou mais com isso. Ele era um funcionário da Vale. No entanto, a decisão que ele tomou vai acarretar uma enorme responsabilidade. E ele não foi ganancioso, foi negligente. Então, muitas vezes, as tragédias humanas não são por ganância, são negligência. Eu quero pontuar porque, assim, nas redes sociais, quase que 100% das opiniões vão para o lado da ganância. E ela existe, claro. O ser humano peca muito por conta disso. Agora, a negligência, e o Brasil tem esse problema a enfrentar. É uma oportunidade, é uma reflexão, e é isso que tem que gerar daqui em diante. Está entrando um novo Congresso. E essa história toda tem que servir para alguma coisa de fato, no qual as vidas sejam preservadas, que não haja negligência ou que não haja ganância, e que se preserve a vida humana, porque isso é muito triste o que aconteceu. Mas também existe aquele egoísmo, né, Maurício, das pessoas acharem que isso só vai acontecer para os outros, para ele não. Essa é uma forma também do brasileiro pensar, né? Ele não pensa que pode acontecer com ele. Ele só acha que vai acontecer com os outros. E depois tem outra coisa também, que ele só pensa nele, né? Quer dizer, nós precisamos acabar com esse egoísmo da pessoa só pensar nele. Quer dizer, ele não se coloca no lugar daquelas pessoas que estavam ali morando, usando aquela região, ele não se coloca, né? Ele acha que é tragédia, tragédia, tragédia, mas nós precisamos nos colocar no lugar dessas pessoas. Sim. Também, que muitas vezes moram ali, porque não tem outra opção. Claro, né? Muitos, como a Beatriz falou, quer dizer, aquele pessoal que estava na linha, né, de uma tragédia, não teve tempo. Ainda. E como você falou, os funcionários, as pessoas trabalham e elas precisam daquele trabalho, mas como você falou, a pessoa pode analisar, e se aquela empresa não tem a ver com os meus valores, com aquilo, sabe, saia. Não vale a pena, não é mesmo, Maurício? É verdade. Não vale a pena, saia, você vai arrumar alguma coisa que tenha valor para você, que agregue a você. Aí eu vou ficar lá porque eu preciso daquele dinheiro. Não é bem assim. Eu acho que como você falou, estudou bastante sobre o dinheiro dentro da doutrina. É uma energia, né? Então ela tem um movimento, né? E eu vou ficar em algo que eu recebo muitos clientes no consultório que falam assim, eu estou lá, mas eu não concordo com o que eu falei, procure algo. E já tem outro que vem e fala assim, não vou fazer teste em tal lugar porque primeiro eu vejo os valores daquela empresa. E eu não concordo com os valores. E naquela empresa eu não trabalho. Tem coisas assim, tem pessoas Japão, também que fazem assim. No Japão faz parte da cultura do japonês o empregado escolher a empresa. E lá para eles é uma vergonha você ter diversos empregos. Então, é uma cultura tão diferente onde as pessoas querem realmente trabalhar, onde elas possuem valores que sejam semelhantes àquilo que elas acreditam. Isso. E isso é uma coisa que a gente já vê um pouco nessa geração nova, né? Isso. A gente estuda a geração Y e agora a Z, que está chegando no mercado a partir desse ano com 18 anos, a primeira leva da geração Z. A gente brinca entre quando faz palestra para os empresários, esse foi meu estudo do mestrado, foi a geração Y. Antigamente o patrão demitia o funcionário. Essa geração, a geração Z, a Y muito mais, elas que demitem o patrão. Elas não têm aquela coisa dos mais antigos que ficava esperando ser mandado embora. Fazia a desídia, né, que é o termo técnico, né, da justiça do trabalho. Quer fazer o corpo mole, né? A tradução, né, para o dia a dia. Para poder... greve branca, né? Exatamente. Não, eles não esperam. Isso é bom, porque os empresários que não têm uma boa conduta vão ser obrigados a se adaptar. Porque as pessoas não vão trabalhar mais, acabou. Então fica aí sozinho. Mas, o Maurício, eu trabalhei em muitas empresas boas, mas tinha... Em São Paulo, naquela época que eu trabalhava lá... O jornal Estado de São Paulo era enorme a quantidade de empregos. Eu escolhia, viu? Eu não ia em qualquer empresa, não. Tanto é que eu era chamado para fazer os testes, fazia aquelas entrevistas, mas eu olhava para a empresa, via a maneira que a pessoa me entrevistava, falava, não, essa empresa aqui, eu não vou. E a pessoa, não, você começa, fala, deixa dar uma verificada. E você, de um dia para o outro, você arrumava emprego naquela época em São Paulo. Então, eu sempre fui meio seletivo com relação a trabalho. Eu nunca gostei de trabalhar em empresa que eu não me sentisse bem, né? E interessante, quando eu me casei, me arrumaram uma casa muito boa na beira de um riozinho, lá na Vila Alpina, em São Paulo. Eu olhei e falei, poxa, tem alguma coisa errada aqui nesse... E, mas eu morei só 6 meses, saí de lá. A pessoa que mudou no meu lugar ali na casa, deu uma enchente que ele acabou com todos os móveis dele. Eu falei, puxa, já pensou se eu tivesse vindo mais? Veio uma vozinha que falou, olha, caia fora desse lugar, que esse daí não é um lugar bom para você morar. Mas era um lugar bonito, o lugar, só que tinha um riozinho pequenininho que era canalizado, só que deu uma chuva, aí inundou tudo ali, e eu saí por... Saí por quase que por milagre, né? Saí do local, senão ia perder... Já não tinha nada, né? Ia perder tudo. Ô, Rui, o Rodrigo, que está ouvindo, desculpa aí, mas hoje está sendo transmitido pelo YouTube, não pelo Face, né? O Rodrigo está colocando, acho que gerenciando de lá. Sim. E aí tem algumas pessoas, vou olhar aqui pelo celular, né? Que entraram pelo YouTube. Tem o Paulo Quintanilha, que diz, bom dia, amigos. O Aécio César diz, bom dia à equipe de hoje do Vivência, que o mestre nos ilumine, sempre nos temas trazidos neste programa, de paz e de luz. Um forte abraço. O Alexandre e Joelma, bom dia. O Bruno, em Osasco, São Paulo, diz, bom dia a todos e a todas, os estudiosos e trabalhadores da Seara, Sananda Jesus e Miriam Maria. A Ieda Basto, né, sempre com a gente. Bom dia a todos do Vivência. Rodrigo, eu vou ver se eu consigo gerenciar o YouTube aqui, como diz, das mídias sociais, assim, nós vamos indo. Então, obrigada a todos, continuem participando. Está sendo transmitido pelo YouTube e na rádio, né, Vivência? Isso. Rádio Piratininga, Piratininga, não é? Super Rádio Piratininga, isso. 750 AM. E pelo AM. WhatsApp também, gente. Vocês podem mandar mensagem pelo WhatsApp. Também, que a gente está podendo ver. Inácio, vamos para os nossos... Aí o telefone, a graça está ali, tem o telefone. Deixa eu passar o telefone. Hoje, gente, temos todo mundo aqui ajudando. Obrigada. Equipe hoje. Então, o telefone para vocês falar em mensagem, conta. Depois vai ter a pergunta, né, para a resposta. O telefone da rádio é 3941-9750 e 3942-9750. Tá bom, gente? Então participe, né, e traga as informações. O mais importante é a equipe, né? É a equipe. Pessoal, aqui todo mundo se ajudando, é uma delícia. Só não tem, olha, o Jorge, que estiver escutando a gente em Uberaba, eu não tenho muita história de patamuté para contar. Vou dar um jeito de achar alguma coisa para fazer graça contigo, hoje, viu? Hoje você está falando. E porque o pessoal reclama, né? Que tem hora que a gente não deixa o entrevistado falar. Hoje você tá falando demais até, né, Maurício? Mas vamos lá. Vamos então para os nossos comerciais. E para porque são 7 horas, são 8 horas e 32 minutos. Viu? Passou já. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Com pesar que nós noticiamos aqui o desencarne do nosso querido amigo Paulo Sérgio Coutinho, com 68 anos. O Paulo Sérgio Coutinho nada mais era do que o nosso grande e querido companheiro Serginho. Aqueles que têm oportunidade de ver pela TV, era aquele gordinho de cabelo branco, muito simpático, um cara muito legal. Ele faleceu no domingo às 20 horas e 31 minutos. E trabalhava no Jefa, era voluntário do Jefa, era expositor, era um trabalhador muito assíduo e muito sério com as suas responsabilidades no trabalho espírita. Ele deixa duas filhas e deixa também a nossa querida amiga Meire, com quem ele era casado. Ao Serginho, muita paz, muita tranquilidade, que ele possa encontrar vários amigos lá na espiritualidade, para poder ajudá-lo, para poder encaminhá-lo para a grande morada do nosso Pai, que é o nosso mundo espiritual. Ao Serginho, feliz retorno ao mundo espiritual. Ouvindo, programa Vivência Espírita. E nós estamos aqui com o nosso grande e querido amigo Maurício Tomé e também com a nossa querida amiga Beatriz Porto, desenvolvendo o tema Sábios Ensinamentos, e que nós poderíamos, Sábios Ensinamentos, Tragédias Causadas pelo Homem. É um subtítulo do nosso Sábios Ensinamentos de hoje. Então nós estamos aqui com... tem agora a pergunta para os nossos ouvintes. A pergunta então que nós decidimos aqui será: como podemos evitar as tragédias? Então nós gostaríamos da participação dos nossos ouvintes. Dá para eles participarem conosco? Então, participando, respondendo pelo WhatsApp, pelo YouTube, ligando, né? Para 3941-9750 e 3942-9750. Como você colocou? Como podemos evitar as tragédias? Não é? Tá bom? E aí vocês vão respondendo, vão participando e nós vamos colocar. E domingo nós estaremos aqui com o Biraci Leal, que é de São Bernardo, e ele vai falar sobre isso, viu? Porque está dizendo que todas as tragédias, elas são anunciadas. Só falta a gente ter um pouquinho de discernimento para poder entender que isso daí pode acontecer. Uma batida de carro, um atropelamento, tudo isso o nosso querido amigo Biraci de São Bernardo irá falar domingo aqui no programa. É, porque tudo tem antes um, eu digo assim, um sinal, algo acontece. Isso, né? Na natureza são os animais, né, que mostram muito, é, o vento, tem muitas coisas. É o observar, nós precisamos observar, né, Rui? É, observar. E conosco. Então, observa primeiro aqui o pequeno, né, que nós somos o micro, e depois você observa o macro, né, mas o treinamento é observando a nossa vida, o que acontece conosco, e como é a nossa parte para contribuir. Talvez fale assim, mas como que eu posso, uma tragédia tão grande, eu contribuir? Nas pequenas coisas, no dia a dia, nós estamos ajudando, não é? As pequenas coisas. E estamos esquecendo aqui que os nossos ouvintes que participarem com as perguntas, serão dois livros sorteados para os nossos ouvintes. Então, entre em contato conosco, né? Então, nós temos aí o telefone 3941-9750 e 3942-9750. E pode entrar pelo YouTube e pelo WhatsApp. Então, estamos aí. Maurício, então vamos lá. Vamos voltar ao nosso assunto, que as tragédias que os homens causadas pelo homem. Qual foi a maior tragédia causada pelo homem? Para mim, deve ter sido a Segunda Guerra Mundial, foi a maior tragédia que aconteceu nesse mundo, né? É, a gente sabe que, lendo para poder falar sobre o assunto, alguns espíritos falam sobre as tragédias que são desde o começo da humanidade. Então, isso é uma coisa que nos segue pela nossa natureza ainda, uma natureza que ainda não conseguiu, né, passar para uma situação de fraternidade real. Né? Então, enquanto o ser humano não tiver o sentido de cooperação, de fraternidade, do jeito que realmente deve ser, da forma mais sincera possível, e não aquela que é forçada por sistemas, por ideologias, esse tipo de fraternidade nunca vai resultar em nada. A única fraternidade mesmo vai ser a reforma íntima. Ela sim. Então, a gente tem tragédias que nos perseguem aí a consciência de como coletividade, né, como planeta. E a Segunda Guerra Mundial realmente é uma página muito triste da história da humanidade, e onde pessoas morreram em massa mesmo, né? Quantidades impressionantes, e que a gente espera que nunca mais haja algo do tipo. É, segundo pesquisa pelo Google, mais de 80 milhões de pessoas morreram nas duas guerras, a primeira e na segunda, né? 80 milhões de pessoas, é muita gente. Tem, né, a Revolução Russa, que também morreram muitas pessoas, e na China, lá no começo do século passado também houveram muitas mortes em massa, né? Agora, a gente tem essa reflexão sobre como que a gente pode estar evitando, né? Já que a pergunta é como, né, podemos aí evitar. Eu entendo que muito mais do que a lei, claro, a gente tem que... A sociedade vai forçar, vai requerer, vai exigir melhores leis, mas começa de cada um. Primeiro em votar em representantes que pensam assim, né? Não, depois agirem, como foi colocado. Eu também passei ali na Anchieta hoje de manhã. Uhum. Eu moro no Urbanova, eu tenho o meu escritório ali no final da Borba Gato, quando junta com a Anchieta, né? E é tão, um lugar tão bonito, Maria. Quase todo dia na porta do meu escritório ali, onde tem, aí, atrás do Colégio Esfera, tem garrafas de bebida. Isso. Esse é só um exemplo da falta de consciência coletiva. A pessoa foi lá, bebeu, se divertiu e deixou para eu fazer a limpeza. Uhum. Começa nisso. Isso é negligência. Se alguém tropeça, olha, nossa, mano, você está sendo exagerado. Não estou. Quem assiste alguns filmes que chegam a exagerar, brincam com isso, a gente vê que são pequenas coisas que podem causar grandes tragédias. Então, a consciência pessoal em se preocupar com o outro é um dos inícios aí do caminho dessa humanidade, para a gente realmente passar para um novo patamar, né, para um mundo... Não mais de provas e expiações, mas um mundo aí mais equilibrado, né, na bondade. É, Maurício, você falou em que nós precisaríamos fazer nossa reforma íntima. Explica para os nossos ouvintes, porque a grande maioria dos nossos ouvintes não são espíritas. O que significa essa reforma íntima, essa reforma interior? Porque nós sabemos que é através da reforma íntima que nós vamos mudar esse nosso mundo, né? Explica para, assim, mais a miúdo, o que seria essa reforma íntima na visão espírita, mas que deve ser uma visão para o mundo todo. Vamos deixar bem acessível para quem não teve contato direto, né? Não só dentro do espiritismo, mas muitas correntes de pensamento falam que nós começamos a melhorar a partir do autoconhecimento. Quando nós sabemos os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, como que eu posso reagir de uma forma melhor quando eu estou sob pressão, o que eu já fiz do qual me arrependi, não quero fazer mais. Isso é o início, todo remorso, todo arrependimento é o início de uma melhora. Isso. A pessoa que é sincera, que ela se arrepende, ela começa a buscar o quê? Qual é a cura? Qual é o remédio para isso? Dentro da doutrina espírita, nós entendemos o seguinte: quando você começa a mergulhar dentro de si, através desse autoconhecimento, estudando essas leis divinas que estão dentro da doutrina. E que está dentro de nós também, né? São leis de... onde que está, né, onde que está a lei divina, né? Está dentro da nossa consciência, está lá no livro dos espíritos. Está dentro de cada um de nós. No fundo... se a gente realmente nos examinar, a gente vai descobrir se a gente está certo ou se está errado. É que muitas vezes a gente primeiro age para depois pensar. Às vezes não assume e quer arrumar uma desculpa. O espírita, ele é convidado a ser um examinador de si mesmo, estudando o Evangelho de Jesus, estudando esses ensinamentos, onde a gente vai entender o que é o egoísmo, o que é o orgulho, o que é a vaidade. Quais são esses... qual é essa questão de cada uma dessas problemas comportamentais, problemas do ser, as dores da alma? Aí você vai entendendo, poxa, qual é o antídoto para o orgulho, né? É ser humilde. Qual é o antídoto para o egoísmo? É pensar no outro. E a vaidade, o que eu faço para combater a vaidade? Assim a gente vai crescendo. Então, para você que está em casa, não é espírita, você pode achar isso também nas outras religiões. O espírita tem isso muito determinado, é muito claro para o espírita a necessidade, e só se melhora uma sociedade a partir do indivíduo e não da sociedade para a pessoa. É o contrário. É o indivíduo que melhora e depois essa melhora começa a melhorar o entorno. Nós revolucionamos o mundo através primeiro de nós mesmos. Não podemos acusar o outro enquanto nós não cuidamos de nós. E é muito fácil, a gente está sempre terceirizando, né? É o governo que não presta, os vereadores, os deputados, os senadores, é o presidente. Mas e ele? O que ele está fazendo? Exatamente. Então, esse é o chamado para você que está ouvindo. Não é espírita, mas se você se interessar, esse é o assunto, acho que principal. E para nós, Jesus é esse modelo maior. Qual a melhor conduta que nós tivemos? Qual o maior exemplo? É Jesus. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas quando nós falamos que é Jesus, nós falamos também de uma maneira assim, não colocar toda a culpa em Jesus, ou então achar que ele é o nosso salvador. Quer dizer, ele é aquele professor que nos ensinou o caminho. Sim. Agora, o caminho cabe a nós entrarmos nele e caminhar, né? Quer dizer, cada um faz o seu trajeto. Não, né? Fala assim, nossa, mas é muito fazer como Jesus fez, né? Mas é o seu caminho, é na sua vida, no seu jeitinho de fazer. O autoconhecimento, como o Maurício fala, é importantíssimo, porque conhece-te a ti mesmo, né? Para depois você poder, sabe, atuar. E quando nós mudamos, não é, Maurício? Quando nós mudamos uma pequena parte de nós, e alguma ação, um pensamento, um comportamento, algo vai gerar, a nossa volta, o nosso entorno também muda. Já tem gente respondendo aqui, viu? Então, mas outro dia achei interessante, viu, Maurício, que eu estava conversando com uma amiga nossa e nós estávamos fazendo um trabalho em conjunto. Eu falei, puxa vida, você viu que ontem nós erramos, hoje nós já estamos acertando. Eu falei, mas sabe por que eu estou acertando? Porque eu aprendi a fazer. Quando nós estávamos ontem conversando, a gente não sabia como fazer, agora eu sei. Então, eu não erro mais porque eu conheço. Então, isso também não deveria ser uma coisa própria do ser humano, ele não errar mais É, porque ele já conhece as verdades, conhece a... A Beatriz vai me ajudar aqui também, porque ela é uma pessoa... Eu sou administrador de empresas, e quando eu fiz faculdade, a matéria que eu mais tirava nota era psicologia aplicada à administração. É. Uhum. Minha professora me adorava lá na Unital. E assim, eu realmente, depois de 20 anos lá da Jô Calçados, da Foot Company, fui mergulhar um pouco mais nisso. Tem um estudo que é de 1955, que é a Janela de Johari. São dois psicólogos americanos, a junção dos dois nomes da Johari. E lá a gente tem essa questão, e vamos trazer isso para o Espiritismo. Você tem o eu aberto. Quando você sabe quem você é, você está no seu eu aberto, você se arrepende. Quando você se conhece, você tem noção de que você está errado. Agora tem um eu desconhecido. Tem um eu secreto, são quatro quadrantes, né? Esse estudo comportamento. Uhum. Então, assim, o eu secreto, eu sei quem eu sou, mas os outros não sabem quem eu sou. São coisas que só eu sei. Podem ser aquela parte sombra que eu tenho. E se eu sei que eu tenho esse lado sombra, eu estou combatendo isso. Eu estou, de forma sincera, trabalhando para melhorar. Todos nós temos dificuldades. E tem coisas que só nós sabemos sobre nós mesmos. Agora, a coragem para mudar, é aí que está o grande segredo. Porque saber o que fazer, até que é fácil. Agora, no como moram todas as dificuldades e também as soluções. Sim. Agora, aí eu tenho que ter uma estratégia. Eu quero... O Espiritismo, a doutrina espírita, é um roteiro seguro para você poder fazer essa travessia. Então, a gente tem lá, eu, a Beatriz e outras pessoas, a gente ajuda as pessoas tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista material, a vida profissional. Mas, assim, a doutrina espírita, do ponto de vista espiritual, é um roteiro seguro. Sim. Como que eu faço essa travessia? Agora, existe um eu que eu não sei e as pessoas sabem. É quando as pessoas falam assim da gente, aquela pessoa é sem noção. Não sabe o que faz, olha só faz bobagem. E aquela pessoa continua fazendo porque ela não percebe que ela faz errado. Essa é uma outra dificuldade. Não tem consciência, né? Não tem consciência. Ou seja, a pessoa ainda, ela ainda vai ter, agora trazendo para o Espiritismo, como é que ela vai aprender? Qual o mecanismo divino das leis de Deus, da lei natural para aquela pessoa aprender? Ela vai ter que vivenciar uma dor. Porque da forma suave ela não está entendendo, ela nem percebe que faz. Isso. Então, às vezes as pessoas não entendem por que da dor, né? E Leon Denis fala muito bem, né? O problema do ser, do destino e da dor. Por que a gente tem essa dor no mundo? Por que tem essas tragédias como a de Brumadinho? Muitas vezes esse eu que eu nem sei quem eu sou. Eu desconheço que eu estou errado. E às vezes uma coisa muito forte precisa acontecer para eu me dar conta. Puxa, olha só o que eu fiz. Aí, por que que eu fiz? Aí começa a redenção. Como na escola de aprendizes a gente fala de Judas. Eu sempre cito aqui, repito porque é importante. Judas era capacitado, Judas acreditou em Jesus até um ponto, mas ele tinha aqueles defeitos morais. Depois de morto, Jesus foi consolá-lo. Chico Xavier relata isso. E por outro lado, a humanidade ficou quase 2000 anos malhando Judas, enquanto Jesus, que foi para a cruz, foi lá consolar aquele que o havia entregue. É isso que a gente fala. Puxa, que bonito. Por que que Jesus fez aquilo sabendo que Judas era uma pessoa errante? Ele fez aquilo por amor. Jesus sabia que ele ia falhar, mas Jesus foi lá, colocou ele naquele enredo, porque depois ia voltar como Jonah Dark, aquele mesmo espírito, se redimindo, entrando para a história como uma pessoa de fé, uma pessoa que defende até a morte. Ela chega numa coragem. Quando a gente não tem mais medo da morte, quando a gente se entrega, não é ser tonto, não é não dar valor à vida. É acreditar tanto que a vida, e a vida é sucessiva, quando você tem essa segurança, você fica em paz. Em paz. Mas, Maurício, tem um livro que até recomendo para as pessoas, Shogun, que mostra lá o Japão sendo colonizado, né? Então, tem uma passagem que eu acho muito bonita, onde o autor fala, nós temos três corações. Nós temos um coração que é meu e dos meus familiares, eu tenho um coração que é meu e dos meus amigos, e tenho um terceiro coração que é só meu. Só eu sei o que se passa nesse terceiro coração. Mas só que nós complementamos dizendo que, os plano espiritual, o mundo espiritual conhece toda essa coisa do nosso coração, né? É por isso que tem muita surpresa das pessoas. Mas essa pessoa tão ajustada, tão certa, cometeu esse crime, cometeu essa barbaridade, porque nós não conhecemos aquele coração escondido que só ele sabe, né? É. Essa coisa da dor, né, que você está falando também, né, Maurício? É, se eu vivo muito a dor, eu passo a ser uma vítima. Se eu olho para aquilo como algo, como transformação, eu cresço e eu evoluo também. Então, tem todo um olhar para isso. Quando você falou da sombra, eu lembrei de algo, né? Que todos nós temos luz e sombra, todos nós temos positivo e negativo na vida, né? Nós temos que olhar para isso. E a sombra, a pessoa fala assim, nossa, isso é horrível. Segundo Jung, na sombra tem suas qualidades. Sim. É lá que você olha. Então, aquilo de um combate com a sombra, aquilo enfrentamento com a sombra, não é bem assim. Olhe para a sombra, ela caminha do teu lado. Você sabe do filme Conversando com Deus, né? Então, esse filme é fantástico para ver isso. O quanto você vai lá para o abismo, você chega lá embaixo e depois você sai. Só que você anda com a tua sombra. Saiba que ela está ali. Ela é teu alerta, né? Então, não, eu não quero saber dessa sombra. Não, sabe? Olha, tem pessoas participando. Então, lá, acho que aqui então tem... vamos passar, porque nós pode passar, eu acho que tem que ir para... Nós vamos ter depois aqui para o nosso comentário. Deixa, porque tem pessoas já responderam aqui pelo YouTube, tá? O José do Espírito Santo, ele fala bom dia aos componentes da equipe, ao palestrante. Deus abençoe a todos. Todos nós, inclusive, pois somos filhos de Deus. A Souza Maria também diz bom dia, programa. E a Ana Lúcia, ela responde a pergunta, como, né, podemos evitar, né, as tragédias. A melhor maneira de evitar as tragédias é ser responsável nas nossas ações. Temos o cuidado diário conosco e com os outros. Maria Cristina diz bom dia, Rosa bom dia. O Ari Rangel entrou aqui e diz, bom dia, amigos queridos, bom dia, Maurício e Bia, feliz domingo a todos. Olha o que Emmanuel nos diz acerca das tragédias coletivas. Na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado defeituoso e obscuro, o mecanismo da justiça na lei das compensações. E ele continua. Funciona, então, espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas da dívida do pretérito para os resgates em comum, razão porque, muitas vezes, intitulais doloroso caso, as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos compromissos individuais. Bacana, né? A Eli também, ela diz também, a Eli Silva responde também. Bom dia, amigos vivencianos. Tragédias como estas não deveria acontecer, mesmo que seja para purificar. O que falta é punição aos culpados. A tragédia desse barco bateu e tal. E faz 30 anos do Batomushi, né, que ela falou. Nada de punição, são perguntas. Estou adorando os convidados, concordo plenamente com Maurício, a Ieda Basto falando, e pela reforma íntima de cada um que podemos ajudar no planeta. Então, continue, pessoal, respondendo, né, participando, pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelos telefones. Mas o Maurício tem mais lá no seu celular. Nós temos aqui a Alessandra, né, que deixou uma mensagem no WhatsApp do programa Vivência Espírita, colocando aqui a resposta à pergunta, né, que cada um, para cada um agir com responsabilidade e segurança e ter visão, premeditando o que pode acontecer. Quer dizer, ser uma pessoa prevenida, né, isso que ela está dizendo para nós. João Ramalho acaba de deixar uma mensagem, diz assim, nada é por acaso ou castigo, o ser humano terá que aprender para a sua própria evolução. Obrigado, Alessandro e João Ramalho.

O que, que eu tenho para começar? Eu começo como? Começa do começo, dá o primeiro passo. Primeira coisa, tenha vontade. A vontade é o que faz a diferença entre quem faz e quem não faz. Porque querer é uma coisa, né? Agora, a vontade parece igual, mas não é. A vontade é você realmente pôr em movimento a energia, né? Querer ainda está no campo do pensamento. Agora, a ação é que faz a diferença. É o como, né? Não o que, é o como. Eu tenho que melhorar. Aí você tem aí as opções, a doutrina espírita é uma delas. Um roteiro seguro para a gente evoluir. Bia, você tem algum comentário? Não, eu ia falar exatamente do comece agora, né? Porque nenhuma obra ela pode ser feita sem ter uma ação. Como você pode pensar, mas o que eu vou fazer? O pequeno gesto ali mesmo no áudio falou de... É até um sorriso. Ah, mas o que é do teu sorriso? Gente, você sorrindo, o outro está vendo seu sorriso. Já percebeu que você não vê o seu sorriso? Porque você não vai sorrir olhando para o espelho. É o outro que é. Então, fala assim, sorria, porque é o outro que está vendo o teu semblante. Só disso você contagia. É um bom dia, são os pequenos gestos, né, Maurício? É pequeno e as pessoas às vezes querem fazer algo muito grande. Mas não, começa hoje, começa você, agora, neste momento. É bem ótimo. Mas é uma pergunta que eu faço para os dois, dentro do nosso momento de cavalo. As pessoas mudando sua maneira de pensar e de agir, elas já não começam também a mudar até a sua saúde? Nossa, total. Total? Total. Nós somos responsáveis. É? Sim, o nosso corpo fala constantemente. Veja uma pessoa triste, qual é a fisiologia dela. Veja uma pessoa alegre, como ela está. Então, nossos pensamentos, a energia de vida, não é? Então, os nossos pensamentos geram as ações, geram os sentimentos e geram as ações. Então, o primeiro é cuidar de si mesmo. E nós adoecemos exatamente, o nosso corpo está falando. Olha seus pensamentos, olha suas ações, olha como você está. Ele grita, é a dor. Né, eu aprendi no Espiritismo, não fui estudando para trabalho... eu gosto de etimologia, né? Eu gosto da origem das palavras. O seu Rui deu uma oportunidade enorme agora para a gente compartilhar algo que eu falo em algumas aulas. Amargura significa água choca. É água parada. E nós somos compostos, nosso corpo, né, físico, ele é composto mais de 70% de água. Quando a gente tem pensamentos tristes, quando a gente está mal resolvido, esses conflitos, nós estamos em amargura, nós estamos contaminando o nosso corpo, porque nós liberamos substâncias na corrente sanguínea. Toxinas. O que, que é o cortisol? Cortisol é o hormônio do estresse. E o cortisol ataca vários órgãos. Então, a diabetes, por exemplo, se não é... aquela hereditária, ela pode estar relacionada não à alimentação. Tem gente que é magra, diabético. É o quê? O nível de acidez no sangue por conta do cortisol chega a níveis altíssimos. A pessoa está estressada, a pessoa está mal. Por isso que tem que equalizar o pH do sangue. Muita gente toma água com pH mais alto do que 7. Para quê? Para fazer um tratamento. Mas o grande tratamento não está em você tomar água, está você melhorar o quê? O seu ser, o seu estado de espírito. É, porque nós dizemos também que a nossa doutrina espírita, que 95% das nossas doenças são psicossomáticas. Isso. Então, se nós começarmos a baixar esse índice de 95%, nós vamos até não ter doença, porque o próprio Allan Kardec, ele fala no seu livro Obras Póstumas que nós atraímos uma série de doenças pelos nossos pensamentos. Pelos pensamentos, pelo campo energético, está aí a física quântica para até, como diz, certificar e cientificar. Porque os nossos pensamentos nós atraímos, nós somos energia. E a energia vai condensar. Então, o que você está escolhendo para você? Sabe? Escolha, faça a escolha. Escolha de manhã fazer diferente, fazer ser mais positivo, seja grato. E aí, ó, então, é a psicossomática, começa no psíquico, na mente. Eu falo assim, é a doença da alma. A psicossomática é a doença da alma. É interessante que aqui nós não falamos de política, mas eu estou sentindo a mudança de vibração desse nosso Brasil. Está diferente, né, Maurício? Está diferente. E ainda se exige muito, muita mudança. O pessoal que entrou agora já está enfrentando um desafio grande do ponto de vista moral. E todos nós estamos aguardando decisões que mostrem que realmente tem algo diferente. Não pode mudar o poder e continuar tendo atitudes que vão contra ao que foi pregado. Então a gente está vendo aí o caso do filho do presidente com um olhar atento, entendendo que no mínimo já deveria ter renunciado. A minha opinião é essa, já que o discurso é tão forte assim, mostrando que realmente tem retidão. Parece que está com um problema sério. Bom, mas vamos deixar encerrar, então. Vamos encerrar então o nosso momento. Você tem alguma mensagem? Eu vou na sequência. Na sequência. Então vamos encerrando o nosso momento Gigabyte. Oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:20. Nós estamos aqui com o nosso grande amigo e companheiro Maurício Tomé e assessorando aqui, também está nos assessorando a nossa querida amiga Beatriz Porto, falando sobre os sábios ensinamentos, dois pontinhos, tragédias causadas pelo homem. Vamos continuar. Você ia ler uma mensagem, Maurício? Vamos ler então, porque você fez uma série de pinçadas aí. Quantos livros você trouxe da Revista Espírita? Da Revista Espírita tem 4 volumes falando sobre flagelos. Aqui o termo foi usado dessa forma. E aí tem aqui a Revista Espírita de 1869. No mês de julho, Kardec já tinha desencarnado. Então tem algumas mensagens em espírito, poucas, e algumas que ele tinha lá, que algumas foram parar em obras póstumas. A gente percebe ao mesmo texto, sim, você compara. Eu peguei um pedacinho para todo mundo poder ouvir, conhecer o quanto a Revista Espírita é rica, complementa muito, né, todo o estudo de Kardec, o estudo dos 5 livros básicos, né? Aqui fala assim, olha que interessante, porque o tema é a regeneração. Esse é o texto. Paris, 20 de junho de 1869. Lá, quase no final, Kardec fala assim, ó: destruir um navio que faz água por todos os lados antes de empreender uma travessia marítima é medida de prudência. Mas será ainda necessário para realizar a viagem que se criem novos meios de transporte. Entretanto, eis onde se encontra atualmente certo número de homens de progresso, tanto no mundo moral e filosófico, quanto nos outros mundos do pensamento. Minaram tudo, tudo atacaram. As ruínas se espalham por toda a parte, mas eles ainda não compreenderam que sobre tais ruínas é preciso edificar algo de mais sério que um livre pensamento e uma independência moral, independentes apenas da moral e da razão. O nada em que se apoiam não é uma palavra muito profunda, somente por ser vazia. Na Terra, o passado e o futuro são os dois braços de uma alavanca que tem no presente o seu ponto de apoio. Enquanto a rotina e os preconceitos estiverem em curso, o passado estará no seu apogeu. O texto do Gigavale fala, né, da gente agir no presente, enquanto aqui está mostrando o quanto a gente ainda está preso no passado, e nós estamos destruindo os nossos barcos para fazer a travessia, e não fazemos um barco novo. O planeta pode ser um barco desse. Pode ser que a gente esteja destruindo um barco que chama Planeta Terra. E que a gente perca o nosso barco. Como é que a gente continua fazendo a travessia dos tempos, da evolução, se a gente destruir o planeta com essas ações irresponsáveis? É uma coisa para ser meditado, né? Para ser pensado. E aqui fala das pessoas também soberbas, que acham que não há importância nenhuma em destruir alguma coisa, em destruir, não ter algo novo no lugar, porque aqui está falando isso. A gente destrói, mas como é que você faz? Você tem que ter algo novo, você tem que construir uma nova via, um novo transporte, qualquer coisa que te leve de um ponto A para o ponto B. Do ponto de vista espiritual, a gente fala do planeta, a gente pode falar dos nossos negócios, da nossa vida, a gente pode ir para o microcosmo, que somos nós. o que, que a gente está fazendo que pode estar destruindo o nosso caminhar, dentro do ponto de vista da responsabilidade, que é o que está aqui no texto. Então, as tragédias, elas estão muito relacionadas a essa parte íntima e vão chegando no ponto onde a gente pode estar sendo tão irresponsável que a gente pode estar perdendo o nosso barquinho, que é o planeta Terra. Eu vejo essa colocação que você fez naquele filme Titanic, quando o navio ia saindo lá do porto lá da Inglaterra, a pessoa falou, aqui nada pode afundar esse navio. Quer dizer, um iceberg afundou o navio e matou mais de 1.700 pessoas, né? Mas tem aí a soberba que você falou, que muitas pessoas se acham acima de tudo, né? Isso é falta de conhecimento, né, Maurício? Muito. Gente, tem mais. Pode falar um pouquinho das pessoas aqui que estão entrando um pouquinho aqui? Pode entrar. Então, que eles fiquem. Pode não, deve, né? Então, o Ed Moreno, aqui foi pelo WhatsApp. É, o grande Ed Moreno. Ele falou: bom dia, meus nobres amigos, Rui, Bia e Maurício. Sempre vamos colher flores, espinhos ou lamas, né? E o Antônio, deve ser Sérgio, bom dia, programa muito com muitos conhecimentos, abraço a todos. Vivemos em um mundo em que as tragédias são necessárias para o nosso aprendizado. O Bessa diz, Antônio Bessa, né? É Antônio Bessa, isso mesmo. Diz, agirmos com a responsabilidade adequada a cada missão ou tarefa. Temos o dever de acompanhar, advertir, ou mesmo agir com energia, em nosso grau, até mesmo com alguma penalidade ou punição. Não nos confundamos, justiça com vingança. Muito, né? Bom. Então, a Alessandra também entra aqui, deixa um abraço e pede para mandar um abraço para a família dela, a Emily, Isaac e o amado Cristiano. Então, um abraço para toda a família. Um abraço para a família toda. E entrou aqui o Rodrigo e colocou a foto deles todos lá no... Olha lá, a turma toda, tem o Rodrigo, a Dora, daí tem umas pessoas que eu não conheço, e eles tão o Francisco. Então, estão como ele, tá acompanhando. Então, como é? Daí tem as fotos, né? Então, quem quer conhecer mais aí o Francisco, a turma está aí no WhatsApp. Tá sim, né? Aí o Antônio Bessa pediu a referência do Momento Espírita. Que ele não. Aí respondi pelo WhatsApp, mas o Momento Espírita hoje foi. O tema é Comece por Você, e o Momento Espírita 32. Eu respondi no WhatsApp, tá bom, Bessa? É, que ele encontra a venda na livraria Casa do Caminho. Isso. E daí tem o YouTube, né? Que daqui a pouquinho eu coloco as pessoas que estão entrando no YouTube. Continuem participando, respondendo para vocês concorrerem ao livro e participarem. Maurício, tem mais mensagem? É só um comentário, pessoal lá, os nossos amigos que estão lá em Uberaba, tem uma foto aqui do Francisco no colo da Yolanda Garzón, minha querida amiga, que eu vou te dizer, olha que gostoso, eu quero um colo desse, tem como? Olha aqui, um abraço, eles estão lá com o Bacelli, tem a foto aqui do Bacelli também com o Francisco no colo, que honra, hein, Francisco? Coisa boa, tá? Esse menino vai longe. É porque o Rodrigo tá indo longe, né? Uhum. O Rodrigo é o nosso querido companheiro de jornada, é um rapaz sempre atento, que a gente até fica preocupado de ver tanto entusiasmo num jovem, né? Porque normalmente o jovem, quando fala em religião, fala em espiritismo, então... Mas o Rodrigo parece que... Ele entrou tem consciente uma, na doutrina tem espírita. Uma energia isso fantástica. Faz um bem tremendo. Muito, muito. Gente. E é isso, é o exemplo, né? Então é como exemplo faz, né? Faz. Ah, eu não consigo fazer como o Rodrigo. Faz do seu jeito, que tá bom. Tá ótimo, né, Maurício? É, aqui o Fernando Petit está mandando aqui um abraço ao Maurício, à Bia. E está sentindo a falta do Jorge. Que negócio é esse, rapaz? Mas não pode. No YouTube também entrou a Cláudia Patrícia, que diz, bom dia, amigos vivencianos. A providência de Deus é sábia, mas a nós muito dolorosa ainda, infelizmente. Não existe culpado, somos todos credores. Entrou também o Ricardo Feber, né? Falando sobre a tragédia coletiva, sobre o que acontece no mundo regenerado, Abel Assad e a Maria Cristina Meirelles, falando de mudanças, falando também daquilo que nós falamos de doenças agora, então o quanto ela, em exposição, começou a ficar doente, e ela está falando de todo um carinho. A Cláudia Patrícia também fala que somos responsáveis nesse muito, né, evoluir e ir aprender. Bastante então, obrigada, gente. O Edgar Amou, ele fala, inclusive no livro Mediunidade, ele fala que nós precisaríamos aprender a respeitar as mensagens que são dadas pelo nosso anjo de guarda. Sim. É porque eles estão nos prevenindo de uma série de coisas e muita gente não dá bola. Ah, isso é bobagem, me falaram isso, mas não aceito. Coisa da minha cabeça? É. Né, Maurício? Aquilo que pois vem de intuição, que fala assim, é coisa da minha cabeça, né, Maurício? Não é assim? É, eu aprendi com o tempo. Eu era, como diz a Maria José, que foi minha dirigente no Jefa, né, preto no branco, fui aprendendo a ouvir essa voz da consciência, a intuição. A gente previne muita coisa. Aquele crivo, né? O que eu vou fazer? O que eu estou pensando é bom? É ruim? Qual vai ser a consequência do que eu estou fazendo? A vida muda demais. A gente chama isso também de maturidade, né? Sim. E quanto mais rápido a gente amadurece, menos dor a gente causa primeiro a nós e depois aos outros. Sim. Uma das coisas que eu aprendi, viu? Eu lembro que tinha uma amiga que estava sempre criticando isso, criticando aquilo, criticando, o trabalho assim, está errado, o trabalho devia ser feito assim. E um dia eu cheguei e veio uma intuição dizendo, olha, faça a sua parte e deixa os outros. Se os outros estiverem errados, o problema é dele, faça a sua parte. Isso aconteceu também com você, Maurício, de fazer a sua aconteceu. Parte? Aconteceu. Uma vez eu estava numa câmara de passe e a pessoa estava me corrigindo na posição das mãos e tal. Na verdade, eu estava seguindo exatamente do jeito que foi feito no curso. Eu era novo e eu, no Enneagrama, sou padrão 1. Padrão 1 é o que entra na fila, é o que faz tudo certinho, no manual. Aí eu falei, gente, aí eu cheguei na minha casa, fui ler de novo, passes e radiações, revisei, cheguei na outra semana, fiz tudo do jeito que estava ali, falando, prestando atenção, e a pessoa de novo, tá errado, tá errado. E aquilo no começo me aborreceu, mas depois eu entendi de forma diferente. Comecei a fazer do jeito que ele me pedia. Porque eu entendi que o passe é uma transfusão de amor. E se não tivesse na posição que estava no curso, eu ia estar deixando a pessoa que está do meu lado ali em paz e a pessoa ia receber a ajuda da espiritualidade de alguma forma. E aí resolvi o problema assim. Fiz do jeito que ele pediu. Pronto. Resolvido. Pronto, e às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? Que eu estou certo, não é? E também uma responsabilidade, como a gente estava falando um pouco antes, de terceirizar, como o Rui falou, né? Não tem muito, o Maurício, de terceirizar para os espíritos aquilo que está acontecendo comigo. Isso aí é a responsabilidade dele. Eu estou sendo, não é? Então, qual é a sua parte, né? E colocar a culpa é do outro. Sim. Não, e dos espíritos é ótimo. Eu sou assim porque, sabe, tem uma legião de espíritos que estão guiando a minha vida. Você precisa estar atento para saber por quem até você está sendo guiado, não? Pois é, porque a depender do que a gente faz, do que a gente pensa, pensamos que estamos com bons espíritos em volta de nós e, na verdade, estamos com obsessores, porque nossa ligação mental está trazendo não boas orientações, e sim uma influência negativa. E muitas vezes nós estamos, não percebemos isso, né? Isso é o discernimento que você acabou de falar, né? O que é bom para mim, o que é bom para o outro, é bom para o todo. Né? Então essa é uma, tem as três peneiras, tem várias coisas para a gente seguir. O negócio é seguir, sabe? É assim, olhar, é seguir, dar uma pra analisar. O negócio é fazer as coisas. Outro dia uma pessoa veio perguntar para mim se eu não me incomodava com o que os outros pensam de mim. Eu falei, não, eu não estou um pouco lixando o que penso de mim. Eu fico preocupado quando eu começo a pensar o que eu estou fazendo, né? Se estou fazendo certo ou errado. Daí eu fico preocupado. Né? Autoconsciência. Agora, o que os outros pensam é problema deles, não é problema meu, né? Agora, eu procuro fazer as coisas corretas justamente para não ser chamado a atenção, né? Porque eu não gosto de ser chamado a atenção. Por isso eu sou meio crica, né? Gosto das coisas corretas. Então, isso, às vezes, é considerado defeito. E também lembrando, eu estudava muito, estudo muito a doutrina espírita, e muitas vezes em palestra a gente vai e coloca coisas da doutrina, e tem gente que a gente fala, não, mas espera aí, isso daí, outro dia, uma vez fui dar uma aula, a pessoa falou, mas isso aí que o Rui está falando é coisa de pensamento dele. Eu falei, não, quem sou eu para vir aqui dar uma aula para as pessoas, falar coisa do meu pensamento. Isso aí está na doutrina. O que está faltando é vocês estudarem um pouco mais a doutrina. E como nós encontramos pessoas que não estudam nada da doutrina, né? E gostam de criticar, né? Eu tenho uma opinião forte em relação ao que a gente viveu no país por conta dos assuntos aí de política, por conta da falta de estudo. Nós temos uma doutrina, ela tem um pensamento. E eu entendo que, né, quando você estuda a questão do ser, da reforma íntima que parte de você, nós devemos ficar atentos e não permitir a ideia de que é o que está fora que vai resolver. Sim. Então, isso me preocupa muito e muitos espíritas se confundirem nesse ponto. É muito mais do que uma ideologia materialista ou passageira. Sim. Os sistemas humanos, eles são falhos. São todos eles. Um é menos pior que o outro. É bem assim. Agora, a doutrina é o roteiro, para mim, seguro. Eu sigo o que está aqui. Para quem gosta de estudar como eu, no livro Obras Póstumas, nós temos um capítulo, porque o assunto para Kardec, né, sobre as expiações coletivas, ele veio só no final dos estudos dele. Por isso que pedaços dentro da Revista Espírita, que para ele era um ensaio, como ele disse, né, psicológico. Ele fazia, colocava os assuntos, colhia as opiniões, quem mandava uma carta retornando aquele assunto, e ele ia compilando até aquilo fazer parte de uma nova obra. E não deu tempo em vida para ele falar de forma mais organizada sobre as expiações coletivas, mas o pessoal que conviveu com ele organizou isso no livro Obras Póstumas. E tem um capítulo só sobre expiações coletivas. Então, quem quiser se aprofundar do ponto de vista de Kardec, eu quero ler Kardec falando sobre as expiações. Você vem aqui no livro Obras Póstumas, está lá Perguntas e Problemas, né? É uma parte com assuntos, né? E entre eles tem lá as expiações coletivas, aí tem a pergunta de Kardec e a resposta. Só não está numerada como no Livro dos Espíritos. Sim. Mas a gente vê aqui a pergunta é Kardec, a resposta, temos aqui o Espírito respondendo, Claire Duplantier, uma das que colabora aqui na resposta sobre esses problemas de expiações coletivas. Aí depois vem aquele comentário de Kardec, dentro daquilo que a gente vem falando, da renovação do planeta. Alguns espíritos têm provas coletivas. Chico Xavier fala isso bastante do Hospital do Fogo Selvagem, sobre aquelas pessoas passando provas que são muito difíceis, né? Quem já foi no Hospital do Fogo Selvagem sabe como é difícil a gente conviver. É muito bom para quem reclama da vida, para quem acha que o mundo, que a vida está triste. Eu recomendo, vá visitar o Hospital do Fogo Selvagem e ouse reclamar da sua vida depois. Eu estive lá. Você sabe, Maurício, eu trabalhei 6 anos na Clínica Francisca Júlia, ali com o pessoal de doenças mentais ali, né? A minha maior alegria é quando eu terminava o trabalho. Eu saía para a rua e dizia, graças a Deus eu não estou lá dentro. E quando fui ver o Fogo Selvagem, quando saí de lá, aquelas pessoas tudo ardendo, aquelas pessoas caindo pedaço do nariz, da orelha, quer dizer, uma coisa que eu saí de lá e falei, graças a Deus eu não estou aí dentro, porque nós precisamos ter cuidado com essas pessoas que estão ali, né? Porque sabemos lá o que foi que eles fizeram para estar ali com essa doença que é terrível, né? E assim, eu não tenho dúvida que com o tempo vão surgir aí explicações, né, do ponto de vista espiritual para esse desastre de Brumadinho. Nós já esperamos coisas que sejam congruentes com a doutrina, é claro. Existe ali pessoas que tinham seus dramas pessoais, mas com certeza eles também participaram de dramas em conjunto. É. Kardec mesmo fala dos franceses do tempo dele, que eram os druidas. E reencarnados na França, espiando ali, eles tendo grandes desafios. Como hoje se fala que muitos desses brasileiros aí, nesse período conturbado que a gente vive, são muitos franceses que vieram dar continuidade no chamamento de cuidar da coisa pública de forma adequada aqui no Brasil. É. E nós vamos esperar aí as mensagens, tenho certeza que em breve a gente vai ter mais esclarecimentos. Consolo para as famílias, é claro, a gente sabe que nesse momento muita gente que entende, ah, mas não precisa mais do fenômeno. Precisamos, não é do fenômeno, nós precisamos do consolo. É. Muitas pessoas serão consoladas em breve, eu tenho certeza, através dessas cartas que vêm trazer a mensagem de fé, porque eles vão de novo, como sempre a gente vê nos livros do Chico, coletâneas inteiras, né, de desencarnados dizendo sobre a sua passagem, como estão, aquela mensagem de conforto, olha, estou bem, estou com alguém aqui da nossa família, fique firme, estou com você, e a gente vibra por todos eles que estão nesse momento fazendo essa passagem. Ao invés de ficar todo mundo lá malhando o Judas lá no Facebook, por favor, faça orações, inclusive pelos bombeiros. Os bombeiros estão em dificuldade, no meio daquela lama. Vamos orar para aqueles que estão resgatando os corpos, se ainda podem resgatar alguém vivo, quem sabe, vamos ter essa esperança. E por todos que estão nessa passagem difícil, para que a gente possa auxiliar, porque a espiritualidade está esperando o que de nós? Um ato de amor. Todos temos que fazer vibrações no Evangelho do Lar, no dia que você dispõe aí no seu centro espírita, para as vibrações coletivas. Isso. Na sua oração pessoal, lembre, coloque essas pessoas de Brumadinho nos seus pensamentos e compartilhe. É um pouco que é muito. A espiritualidade, para quem já leu Bezerra de Menezes explicando como é bonito e qual é o trabalho de uma vibração coletiva, espiritualidade recolhendo toda a emanação desses bons sentimentos e pensamentos. Na hora aquilo é encaminhado, para onde? Para onde mais está precisando. Onde mais necessita. Então, gente, vamos vibrar, vamos nos unir em oração, todos nós. Se você não é espírita, não tem problema. Ponha seu copo de água, faz a sua oração do seu jeito, seja você evangélico, seja você católico, qualquer crença, não importa. Precisamos ajudar, nem que seja, e isso não é nada, não é que é muito. O pensamento, ele cura. É, cura. Pensamento cura, o sentimento ajuda. É energia de comunicação. É, e a nossa doutrina também diz que a morte não existe. É simplesmente uma passagem do mundo material para um mundo espiritual. Então nós queremos que esses nossos amigos que desencarnaram nesse momento, que sejam recepcionados por amigos no mundo espiritual, né? Que eles possam ser consolados, que eles possam entender a situação e que possam vir ajudar aqueles que ficaram aqui na aqui encarnados. Né? Aqui nós vibramos no bem e no amor, isso. Né? O Zenildo Rodrigues está dizendo: o programa está excelente. Manda abraços a todos os participantes do programa e desejando um bom domingo. O Zenildo é nosso ouvinte de todos os domingos. Quer no trabalho, quer em casa, viu, Maurício? Ele está no trabalho, eu estou aqui no trabalho hoje. Hoje eu estou em casa. Então, Zenildo, um bom dia para você, né? E continue nos prestigiando. Acho que nós estamos num. Tem mais, mensagem? Tem do WhatsApp, eu falei, né? A Cláudia, também Patrícia. Da mesma forma que temos que cuidar do corpo, temos também que cuidar do nosso planeta. Realmente somos muito irresponsáveis. Ainda temos muito a evoluir e aprender. E a Dalila Bárbara diz: Deus está em nós. Devemos procurá-lo do lado de dentro. E refletirá do lado de fora. Assim começa a mudança. E eu acho que estamos num. Então nós vamos para. Depois eu gostaria, viu, Maurício, que você falasse do Mastermind, que o Jorge teima em falar Mastermind, porque ele é baiano e baiano não tem que falar Mastermind. Que você falasse um pouquinho, porque eu já vi várias pessoas comentando: puxa, que mudança que houve após o curso do Mastermind. Então, pelo menos umas 4 pessoas vieram falar comigo. E você depois podia falar um pouquinho desse Mastermind, que Master é grande e Mind é mente, né? Quer dizer, uma mente grande. Uma mente mestra. Mestra. A união das mentes num objetivo em comum. Isso. Então, nós vamos falar depois dos nossos comerciais. E tem a música. Momento musical. Então nós vamos ao momento musical. É o Alvo é o Amor, do grupo Acorde. Não, e tem outro aqui que eu acho muito bonita, que o Jorge colocou, Foi antes, tem uma de antes. É? O contador de estrelas. Vamos colocar esse? Pode ser, tem contador as duas. De estrelas do Fábio Júnior. Que o Fábio Júnior, ele tem tudo para ser um bom espírita, né? É, mesmo. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje aqui com a companhia de dois grandes amigos, o Maurício Tomé e a Bia Porto. E o tema de hoje é Sábios Ensinamentos, dois pontinhos, tragédias causadas pelo homem. Maurício, o que nós podíamos falar mais de tragédia ou vamos falar da mastite? Ah, fala pra gente as notícias que você passou. Bem aí. Rapidamente, a notícia do UOL agora das 6h57 da manhã de hoje. dos jornalistas Luciana Chierati e Thalita Marchão, no site UOL, está noticiando que Brumadinho tem risco iminente de novo rompimento, comunidades estão sendo evacuadas neste momento, a barragem de número 6 que contém água está correndo risco de ser rompido e 24 mil pessoas podem ser afetadas. Eles pediram para as pessoas saírem, deram três locais onde fica alto, na Igreja Matriz, e deram o nome de alguns bairros que não serão afetados caso essa barragem rompa. Mas até o centro da cidade de Brumadinho corre o risco de ser soterrada por esse novo possível rompimento. Então, eles estão se movimentando agora desde cedo para evacuar praticamente toda a cidade. 24 mil pessoas é muita gente. Então, essa é a notícia do momento. Então, vamos pedir para a espiritualidade que auxilie a esses técnicos, a esses engenheiros, que não ocorra esse acidente. Né? Vamos com nossas vibrações de amor e tudo para auxiliar, né, para que essa tragédia não aconteça. Mas, Maurício, como nós tínhamos falado antes aí dos nossos comerciais, o Mastermind, tem muita gente que está se descobrindo através do curso do Mastermind. Você poderia falar alguma coisa? Inclusive, dá até o endereço aí para onde que fica o Mastermind. A gente tem trabalhado, estamos aí no terceiro ano, né, de projeto. Existe já há 91 anos, né, toda essa filosofia criada por Napoleon Hill. Nós somos parte da Fundação Napoleon Hill e o treinamento é uma adaptação ao modelo americano de treinamento que ele mesmo criou. E é uma metodologia que está aqui no Brasil há 25 anos e aqui no Vale há 3 anos eu sou diretor aqui na região. E o processo ele é muito baseado no que está no livro, Quem Pensa Enriquece. É bom salientar que quando se pensa na riqueza, não é só a riqueza material. A gente também fala do equilíbrio entre o ser e o ter. Então, Napoleon Hill ele fala muito da regra de ouro, que é fazer ao próximo o que quer que seja, seja feito a você. Ou seja, sucesso só é sucesso quando não prejudica o outro. Isso ele falava em 1928. Eu gosto muito, por isso tem muito a ver com o que eu acredito. O Rodrigo, por exemplo, que fez treinamento, ele virou para mim em alguns momentos nos cofres, falando, isso aqui é muito parecido com a doutrina espírita. Na verdade, a gente vai achar isso em outros setores também, outras formas de pensamento. Sim. Quando a gente está alinhado a crescimento pessoal, a gente vai estar em congruência. E tudo parte de ter um objetivo definido e saber fazer alianças. Isso que significa mastermind. É a união de mentes em espírito de harmonia para executar um objetivo em comum. Essa é a definição de mastermind. Por isso que muita gente gosta de falar em mastermind. O que é um país bem organizado? É um país que tem um mastermind, uma união de mentes. O que é uma ONG bem feita? É uma ONG que tem ali uma união de mentes. O que é um centro espírita que funciona bem? As pessoas estão em comunhão de pensamento, em espírito de harmonia. E aí, para executar um objetivo em comum, não é que é mais fácil, mas a força está muito maior. Então, a soma das mentes ela fica muito maior do que elas isoladas. É isso que Napoleon Hill fala. Nós não fazemos reunião de mastermind, como se fala aí em outros segmentos de pensamento, no desenvolvimento. Nós não ensinamos, não temos reuniões de mastermind. A gente tem um treinamento chamado Mastermind, que é para ensinar as pessoas a fazer o seu mastermind na sua vida. Lembrando que o primeiro mastermind, segundo Napoleon Hill, é o relacionamento mais próximo. Ou seja, você é casado? Uhum. É a tua esposa. Você é casada? É o teu marido. Ou qualquer outra forma de família, homoafetiva, não importa. O seu mastermind começa. Se você não sabe fazer união de mentes com aqueles que estão mais próximos de você, como que você vai conseguir com outros? Então, a gente trabalha o quê? Comportamento em dois níveis. Primeiro, primeiro é você com você. Como é que você vai querer ajudar alguém ou melhorar o comportamento do outro se você não é capaz de fazer isso por si mesmo? Então, a gente faz isso numa primeira etapa e depois a gente começa a dar tarefas para os participantes. Obter cooperação, por exemplo, é uma. Como que você pode obter cooperação, que é aquilo que não está no contrato? Aquilo que não está explícito, você é algo além. Essa é uma habilidade da liderança. E aí, o que é o suprassumo da liderança, que é dar feedback de forma estruturada, sem ofender, sem deixar a outra pessoa melindrada. Isso é o quê? Ter tolerância. Se você não é tolerante, você não consegue dar feedback estruturado, porque aquela pessoa pode ser aquela que te coloca o dedo no nariz. Às vezes é uma pessoa que é até mal educada. Você não pode dispensar. Pode ser um sócio. Pode ser um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe que trabalha com você. Você vai mandar ela embora? Não. Mas você vai precisar trabalhar com ela. Como? A gente passa formas, ferramentas para você conseguir resultados através do quê? Do comportamento. Você consegue a aderência da pessoa pela forma como você trata. Por isso que nós falamos que o principal resultado para as pessoas não está no conhecimento. Conhecimento é importante, é central, mas ele é 15% segundo o estudo da Universidade de Harvard. 15% do resultado está atribuído a conhecimento. 85% é habilidade e atitude. Você tem habilidade, lógico, matemática para fazer o que você faz? Isso é um ponto. Agora, e a atitude? Você é uma pessoa que consegue trabalhar em equipe ou você é individualista? E é isso que a gente faz lá. Então, mas isso aí também, esses 85%, também faz o resultado do conhecimento. Você sim, concorda? Sim, é. Claro. Com conhecimento, a gente conhece pessoas que são brilhantes, mas que não conseguem o resultado, porque não conseguem, não têm habilidade e atitude corretas. Também existem pessoas que têm muita iniciativa e chegam longe com menos conhecimento. Às vezes as pessoas falam assim, puxa, mas como é que aquele cara está naquela posição se ele não sabe o que eu sei? Ela pode até não saber o que você sabe, mas ela tem a habilidade de compor. E isso leva as pessoas para novos patamares. Tomar decisões, a gente fala de livre-arbítrio no espiritismo, mas no mundo material é o quê? Você é remunerado pela sua qualidade em tomar decisões. Por isso que a gente fala sobre a autoconfiança, mas não a autoconfiança da boca. Como é que eu desenvolvo autoconfiança de fato? Como é que eu posso trabalhar com a minha timidez? O que isso me impede na minha vida, se eu sou muito tímido? Estudos relatam que até 40, a pessoa mais tímida na mesma posição profissional pode ganhar em até 40% menos no seu rendimento, no seu resultado. É isso que a gente faz lá. Não, mas agora, me diga uma coisa, Maurício. Você que frequenta muito o nosso programa. Nosso programa pode ser encaixado dentro da Mastermind? Claro. Porque nós sim. Temos uma equipe aqui que, poxa vida, hoje está faltando duas pessoas, mas nós estamos aí nesse ambiente festivo, num ambiente bacana. A gente sente a falta do Jorge e do Rodrigo, mas você vê que dá para a gente fazer e foi só pedir para você, pedir para a Bia. Estamos prontos aqui. O que é isso? É uma união. Tudo parte da união e da boa vontade. E eu digo o mesmo propósito. Isso. Nós temos o propósito, você tem um propósito, você está engajado naquilo, está comprometido com aquele movimento. Vivência espírita é isso. É, então, e as pessoas que estão nos ouvindo se engajam nessa mentalidade, nessa maneira de pensar? Claramente, essa história de vivencianos é muito bacana, porque cria uma identidade do ouvinte, é uma identidade já de todo mundo que participa da mesma ideia. É claro que existe essa união de mentes aqui. Então, todo mundo que está ouvindo, pessoal que participa no grupo do WhatsApp, esses ouvintes assíduos, todas as pessoas que vieram dar entrevistas, o pessoal aqui no apoio, todo mundo faz parte dessa união de mentes. Não, e hoje então, com a falta do Rodrigo, veio o Inácio e veio o Paulinho. Os dois estão aí trabalhando para fazer funcionar do jeito. Quer dizer, o Paulinho não precisaria estar aqui, né? Mas está aí colaborando com a gente. É um comprometimento, né? São 10 horas. Ui, eu não sei se hoje tem prorrogação. Puxa vida. E nós temos falado dos aniversariantes, do sorteio. O papo está bom, o assunto está ótimo, mas eu acho que deve ter um horário a cumprir. Vamos lá, então. Não é? Vamos para aqui. Aniversariante do dia, nós temos a música do aniversariante. Vamos e para a música, livro? Então, para o sorteio. O sorteio. Agora do tem livro. Que correr, né, Maurício? É, tá aí. Olha essa música. Quem ganhou os livros, quem foi que ganharam? Quem os dois ganhou, que ganharam os livros. Os dois que ganharam. E depois você diz o endereço onde recolher, na casa. Sim. Retirar, né? Recolher. A Ana Lúcia. Parabéns, Ana Lúcia. E o João Ramalho. Aí, se vocês são de São José dos Campos, vocês... É só ir na Casa do Caminho, na livraria Casa do Caminho, que fica ao lado. Se então... vocês não forem daqui, entrem em contato com a gente e a gente vê uma forma de entregar para vocês. É Avenida Rui Barbosa, 232, Helena... é a Casa do Caminho, do lado. Helena Mascarenhas, 115, tá? E o Beto nos auxiliando. E se tiver alguma dúvida, coloca no WhatsApp, que a gente coloca o endereço depois, vai estar colocado. Então, parabéns a você. Poxa, o tempo passou, nós passou. Estamos 10 horas e 4 minutos. Maurício, o que, que você poderia deixar... Parece que o assunto... Quando você vem aqui, você lembra aqueles 12 segredos de Jesus? Demorou mais de um mês para terminar os 12 segredos de Jesus. Maurício é um grande bate-papo, um grande estudioso e merece todo o nosso respeito e o nosso carinho. As suas considerações finais, porque nós encerramos o nosso programa de hoje. Minhas considerações finais é em agradecimento por mais uma oportunidade... desejando também uma boa viagem para os amigos lá em Uberaba, todo mundo aqui que ajudou num dia um qual o Rodrigo é o polvo, o octopus, né? Oito braços fazendo tudo aquilo que a gente sabe que ele é capaz. Mas o principal hoje, a gente aqui deixar um pensamento, um sentimento, uma oração por todos aqueles que sofrem em Brumadinho. Peço a todos que estão ouvindo a rádio, agora no final, para a gente fazer uma prece de vibrações, de sentimento, de pedido a Deus para que possa amparar todos que estão passando por esse drama muito duro, mas na esperança de que Deus sabe do que nós precisamos e que todos eles possam tirar a lição para manter, continuar a sua jornada terrena. Isso é mais um alerta. Nós queremos agradecer, então, a presença do Paulinho, do Silvio, do Beto, nossa, tem tanta gente, a Graça que está fazendo aniversário, e do Inácio, que está aí no som. Hoje nós tivemos dois técnicos de som aqui para abrilhantar o nosso programa. Agradecendo ao Maurício pela sua presença e pedindo para a Bia também os microfones sair para a sua despedida e fazer a prece. Vamos fazer uma prece para aquele nosso pessoal lá de Brumadinho? Vamos lá? Então, Bia, o microfone está aí para você e você encerra o nosso programa com a sua prece. Então, agradecendo pela oportunidade de estar aqui, né, pelo carinho de todos, e sempre é uma bênção estar aqui, e as pessoas que participaram, os que eu não pude falar, ou eu e o Maurício, sejam acolhidos no nosso coração e que estão todos participando. Gratidão a todos. E assim vamos fazer uma prece de encerramento. Mestre Jesus, estenda suas mãos sobre todos os povos desta terra, principalmente a todos aqueles irmãozinhos que estão sofrendo lá nesta tragédia, a todos os familiares, que os anjos de luz acolham a todos neste momento desta passagem de dor. Mas que também, que toda esta situação de tanto sofrimento e tristeza possa ser um alerta para cada um de nós, para despertar em nós este amor, este cuidado e assumir a responsabilidade pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelo nosso amor, pela nossa união. Jesus, Mãe Maria, estenda teu manto de luz e acolha a todos neste momento de dor. E eu gostaria de fazer a prece da Mãe Maria, para que ela possa acolher a todos seus filhos que retornam à pátria espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Some às vezes a oração da minha mente. Que Mãe Maria abençoe, que assim seja. Amém. E nos acolha em seu manto de luz. E a nossa música de encerramento do programa é Deus é Amor, com o coral Despertar.